E começa um novo turno aqui no Jogatina MG Podcast e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu acho que essa definição seria perfeita para jogos de anime. Putz, roubou meio que a minha apresentação. Eu ia falar que aqui é o cabeça e os jogos fillers são melhor que os fillers de Naruto. E são melhores que Naruto. E são melhores que os filmes de Naruto, mas deixa pra lá. E daí vai continuando, né? Vai acrescentando. É, exatamente. Também. Aqui é o Excel e board game é o único lugar em que filler é bem aceito. Isso é verdade, cara. É porque normalmente o filler fica como uma encheção de linguiça, né? Exatamente. E no board game não, o filler pode ser divertido, contrariamente do resto. É, pois é. E é legal assim que normalmente os jogadores de board game, eles têm uma cisma por categorizar qualquer coisa, né? Eles vão lá, colocam categorias de jogos como wargame, miniatura, dice game. E acaba surgindo também esses que a gente curte bastante, que são os fillers. Normalmente são jogos rápidos, de mecânicas pouco complexas. E é legal porque você intercala entre uma jogatina pesada de outra. Exatamente. Então a gente vai falar um pouco mais deles logo após o tile de comentários. Vamos lá então. Começando mais um comentários, recadinhos, comentários do podcast Jogatina BG. Estou novamente sozinho aqui, Zabuzeta, e vamos ler os comentários e passar alguns recados, né? Os comentários são relativos ao último episódio que a gente fez a respeito do novo Zombicide. Foi bem interessante, tivemos uma boa taxa de downloads, a gente tá surpreso pela quantidade, assim, muito obrigado mesmo, galera. Pra quem ainda não se inscreveu no nosso feed, ele já tá disponível também lá no iTunes, tá? Ele já tá lá disponível, então você pode colocar no seu agregador de podcast, você pode avaliar a gente lá no iTunes, se você quiser votar na gente nos 5 melhores podcast, mesmo que a gente esteja começando, mas fica à vontade também, a gente não vê problema nenhum nisso, mas vamos então pro primeiro comentário aqui dos dois que eu selecionei. Então a primeira ação, ler os comentários. O primeiro comentário que eu vou pegar aqui é da Debs. Ela mandou o seguinte: carai, preciso jogar esse Zombicide. Aliás, até hoje, só joguei o primeiro. E foram duas partidinhas, porque um pau no cu estava jogando com a gente e resolveu que era uma boa sair matando geral antes do resto do time. Daí subiu de nível, até matar quase todos os sobreviventes. Quando só restava ele mais um, que nos matamos para continuar vivo, ele resolveu abrir uma porta atrás dele. E adivinha? Morreu. Foi terrível. Cara, Zombicide é isso. Eu até falei com a Debs. A Debs é uma amiga minha de longa data lá do Rio, que agora mora em Curitiba. Ela é da época do Baixo Frente Soco, que ela participava de um podcast lá, excelente. Confiram também, sobre videogames. Muitas loucuras. E eu tava comentando, cara, esse Zombicide, eu falei pra ela, é bom desse Zombicide que o foco dele é mais ofensivo, então é muito mais fácil pra você deixar a galera mais solta, ainda mais que tem armadura e tal, né? É bem interessante isso. O segundo comentário que eu selecionei aqui é do Space Ghosts. Goats, né? Goats é cabra espacial, não. Space Ghost, ele manda o seguinte: parabéns pelo podcast. A gravação e edição estão muito boas. Não sou fã do Zombicide, mas o Black Plague me chamou bastante atenção. Torcendo pra Galápagos trazer o quanto antes. E vou ter que vender meu rim, mas é a vida, né? Cara, bem-vindo ao mundo de board gamer, que é isso, né, cara? Por exemplo, saiu o Blood Rage recentemente pela Galápagos. O preço tá interessante, mas ainda assim, na condição financeira do país, é complicado às vezes investir um 350 ali, sabe como que é, né? Eu fiquei muito tentado, mas vou deixar mais pra frente, eu vou pegar ele sim, quanto antes. Então, gente, vocês ficam à vontade pra comentar qualquer coisa, deixar seu feedback através dos comentários que você pode fazer lá no Ludopedia. Se você não for usuário, você pode mandar também um e-mail pra jogatinabg@gmail.com. A gente vai ler seu comentário, ler seu e-mail, então fique à vontade. Se esse é o primeiro podcast que você tá ouvindo, seja bem-vindo. A gente tá trazendo um projeto bem legal aí, que não envolve só o podcast, envolve também o nosso canal no YouTube, que agora atingiu finalmente a marca de 100, mais de 100 inscritos, e agora a gente tem uma URL customizada, que é youtube.com/jogatinabg. Lá a gente faz alguns overviews. Essa semana acredito que deve sair, ou semana, o começo da semana que vem deve sair um gameplay só do Tiny Epic Galaxy, que eu prometi, né, no overview que eu fiz sobre ele. Também já tem outros vídeos lá, bem interessantes. E a gente tá prometendo o vídeo de Zombicide, mas o Excel, que tem um jogo, ele não teve ainda a oportunidade de gravar com a GoPro da namorada dele lá. Então, aí tamo devendo, a gente vai trazer ainda, tá, gente? Tá em modo de produção, a gente até comentou, mas fica a chamada para futuros vídeos interessantes que vão aparecer no canal, certo? A gente também te responde, se caso você não quiser mandar e-mail ou comentar aqui. Você pode entrar nas nossas redes sociais, sociais, através do Twitter, JogatinaBG. Tem JogatinaBG também no Facebook, lá na nossa fanpage, certo? Então você pode seguir, curtir, que a gente posta todas as nossas novidades por lá. E se você também tá ouvindo aqui, agora a gente tem um canal exclusivo no Ludopedia. Tudo que a gente posta de matérias, reviews, vídeos, podcast, eles vão estar todos postados nesse canal. Se você é usuário do Ludopedia, basta se inscrever ali, é bem simples. E lá na sua home, né, na home da Ludopedia, aparece lá uma notificação quando a gente posta alguma coisa. Então, se você quiser estar mais inteirado nas postagens que a gente faz, assine o canal. E aproveitando a deixa do Ludopedia, tá rolando ainda o prêmio Ludopedia até o dia 15 de março. Então, votem lá e concorra a 5 jogos excelentes que a gente comentou lá, o Seven Wonders, Dead of Winter, Tekken Oak, Warzu e The Resistance, que a gente até comentou nesse podcast, certo? Desculpa o spoiler. Então é isso, eu vim por aqui. Deixe seu feedback sempre, fale pra gente se a gente tá fazendo um bom trabalho ou não, e pra qualquer coisa, se vocês quiserem tirar dúvidas, a gente tira, certo? Só antes de terminar os comentários, eu quero agradecer muito mesmo ao pessoal que organiza o Curitiba Lúdica, que ocorreu aqui final de semana passado, que ocorreu na PUC-PR. Um dos professores faz parte da organização do evento, que é o Arthur Mittelbach. Parabéns, Arthur, pelo excelente evento. O evento é bem da hora. É, a gente se reuniu lá, tem algumas fotos que a gente publicou também na nossa fanpage e também aqui no Ludopedia, no canal do Ludopedia, se vocês quiserem conferir. Tá tudo linkado aí, gente, beleza? Bom, então é isso. Então vamos lá continuar nosso podcast sobre fillers nos board games, beleza? Então abraço. Falou! Olha só, Excel, você é um cara que gosta de fazer definições. Definições de fillers para jogos tabuleiro. Cara, filler é aquele jogo que ele possui uma mecânica muito simples, com regras muito simples. Coisa que você, pegando o jogo e você aprende jogando mais facilmente do que alguém te explicando. Uhum. E ele não tem uma duração muito demorada. São partidas que vão demorar de 20 a 30 minutos. Máximo ali, chegando alto, 45. Mas em média, 20 a 30 minutos. Para que ele não seja pesado, né? Ele justamente seja bem leve em relação aos board games no geral. Cabeça, não sei se pra você no seu grupo, você coloca muito filler na mesa também? Então, é engraçado. Aí eu já disse aqui em outro programa, eu tenho basicamente dois grupos, né? Em um deles, os jogos não gostam filler de judeus e no outro... Exatamente. Que isso é? O meu grupo é o South Park, é o Cart. É. Mas assim, um grupo, ele não gosta muito de jogos filler, que é o grupo que, assim, eles gostam de uma coisa mais pesada, mais temática, mais pesada, seja ela no sentido de, por exemplo, um jogo cheio de interações, como, por exemplo, um Ameritrash com várias cartas e turnos e coisas, ou um jogo mega competitivo e mais pesado no sentido mesmo de estratégia, como seria um Euro. Uhum. Enquanto o outro, talvez por ser composto por mais jogadores que não tinham contato, ou que eu, né, que estão entrando agora, eles gostam mais dos jogos filler, eles entendem, e às vezes eles veem mais graça nos fillers do que, vai no aspas, prato principal, que seria aí, né, um jogo mais pesado. Então eu acho que eu acho interessante, porque ele acaba funcionando de maneira bem diferente pros dois, assim, pros meus dois grupos. Então eu gosto dessa forma, e aí eu já sei mais ou menos como e quais jogos filler eu posso encaixar, por exemplo. É, pra mim eu sofro, entre aspas, da mesma situação, porque como eu comprei tantos jogos fillers recentemente, jogos pesados, e meu grupo de jogos pesados tá bem difícil de se reunir, eu tô levando os jogos pesados para o grupo de jogos fillers, mas a galera não deixa jogar outros jogos senão então, os fillers. É, eu tenho um problema assim com o grupo daqui. Eu gosto muito de alguns jogos mais pesados e mais demorados. Certo. Mas tem mais, tipo, duas pessoas que compartilham desse gosto, e o resto prefere tudo jogo levinho. Então eu fico muito limitado aos fangames. Ainda que tem alguns deles que eu comprei que até hoje eu não joguei, veja só. Não, mas isso é a sina de todo colecionador de board game, né, cara? Ter jogos que você nunca nem colocou na mesa. Mas só deixa eu perguntar, há quanto tempo você comprou e você não colocou na mesa? 8 meses. Caraca, qual que é esse jogo? A Gravidez. Illegal? Qual que é? Agora não sei. Você faz o papel de um traficante de armas, drogas, joias, sigilos do governo, pornografia ou carros. Uhum. E daí você, cada um tem um desse, né? E ao mesmo tempo você é comprador de um desses outros. E você tem que negociar com os outros caras e de tempos em tempos você vai ter a fase que todo mundo vai se acusar e vai mandar pro Tribunal Mundial. Nossa. Então você tem que negociar com as pessoas sem deixar que eles descubram do que você é vendedor e do que você é comprador. Nossa, que da hora. Interessante. Ele é um party game. O criador dele, que é francês, ele recomenda as pessoas a jogar, tipo, ah, a gente vai fazer um churrasco, vamos fazer uma festa. Beleza. Então, o pessoal chegando, você distribui os papéis e deixa a galera normal. Aí, antes da galera ir embora, você se reúne e vai discutir e fazer o tribunal. Da hora. Uma coisa que você falou, né? A gente já cita aqui, party games. E party games, normalmente, tem subcategorias voltadas pros fillers. Sim. E, assim, levando em consideração a classificação em si de filler, que é um jogo leve e tal, muitos dos party games podem ser, sim, considerados fillers. Uhum. Eu acho interessante, o Excel deu uma definição aí que, claro, dentro de board game é difícil você falar de uma unanimidade, né? Porque os temas e as mecânicas e os estilos de jogos são tão variados quanto a criatividade desses malucos. Mas ele usou o termo que eu gostei, que é o fun games, né? Uhum. E eu acho que daria pra fazer uma analogia do ponto de vista desse tipo de jogos que a gente tá falando, por exemplo, com dá pra fazer com filmes. Porque, por exemplo, o que acontece? Quando você vai ao cinema assistir um filme, não necessariamente você vai se divertir obrigatoriamente. Uhum. Se você assistir um filme de drama, por exemplo, você não vai pra se divertir. Você vai pra ter uma experiência que tem a ver com narrativa, tem a ver com sentimento, tem a ver com interpretação, entre outras coisas, mas você não sai de lá rindo, você não sai de lá alegre, você não sai de lá feliz. O que não quer dizer que ele é uma experiência ruim. Da mesma forma que você pode ir ao cinema esperando você... Olha, eu quero ver um filme divertido, eu quero ver um filme leve, eu quero ver um filme que não vá sugar muito de mim emocionalmente, intelectualmente, eu só quero, às vezes, assistir essa comédia. E eu acho que os board games têm esse mesmo tipo de divisão em alguns sentidos. Quando a gente fala, às vezes, de um jogo mais pesado, né, muitas vezes ele não é um jogo necessariamente que toda a construção dele é divertida. Por exemplo, a maioria dos euros, eles não são divertidos na sua execução, mas eles trazem um sentimento diferente, que é um sentimento que você busca. Enquanto muitos desses jogos filler, dos fun games ou party games, eles têm, a função deles, na verdade, é te entreter e te entregar a diversão durante a sua execução, durante o seu jogo. Certo. Tanto que muitas vezes o resultado não é tão importante. A diversão tá em executar a mecânica, né? Tá no durante, né? É verdade. Os outros, pelo contrário, não. Eles vão... Você não vai sentir, às vezes, tanta diversão na execução, mas o resultado de cada rodada após as execuções é o que te dá interesse no jogo. Certo. Exatamente. É o que você... É você fazer aquela estratégia funcionar, é você conseguir, sei lá, dependendo do jogo, juntar o recurso que você quer. Então, assim, ele é muito mais nesse sentido do que na diversão pura e simples de dar risada. Concordo. Entendeu? E eu acho que essa é uma forma... Por isso que o jogo funciona em momentos, ele tem momentos certos e pessoas certas. Porque você tem que... Eu sempre acho, né? O board game, ele tem essa questão do timing, né? Você tem que saber, às vezes... Você não, mas o board game, ele funciona bem ou mal dependendo de onde e como você consegue colocar ele na mesa. Nesse caso, eu também acho interessante, tipo, fazer a comparação, né? Alguns jogos, eles estão ali meio que no limiar entre jogo filler e jogo um pouco mais... Com uma temática um pouco além... Uma temática não, categorizado além de filler, né? Eu tenho dois exemplos aqui, não sei se vocês concordam se eles estão permeando ali. Que no caso é o Seven Wonders, que... Um card game com mecânica de draft. Não sei se vocês concordam que ele é um filler. Ou você acha que ele tem algumas complexidades que extrapolam essa categoria? Cara, eu acho categoria. Que a complexidade dele extrapola a categoria de filler. Eu acho que um pouco também, porque... Pelo menos pra mim, a experiência que eu tive de apresentar... de começar a jogar o Seven Wonders e ver novos jogadores. Certo. Ele é um jogo ele que não é tão você simples. Precisa... De algumas, talvez uma ou duas partidas, ou de um tempo pra você entender. Ah, então é assim que funciona esse lance de pontuação. Ah, então é isso que eu tenho que fazer. Porque assim, você explica pra pessoa, ela entende. Ok, eu tenho que fazer pontos. Os pontos eu ganho com esse... Ah, essa carta dá ponto, essa carta dá dinheiro. Dinheiro pode ser ponto, exército é ponto. E ciência é ponto. Certo. Mas como eu vou gerenciar tudo isso e ter que moldar a minha estratégia de acordo com as pessoas que estão do meu lado, a maravilha que eu recebi e o set de cartas que eu tô conseguindo ou não receber, eu acho que ele passa um pouco aí do filler... pra você realmente conseguir executar, eu acho, a mecânica dele em sua totalidade. Engraçado que na última jogatina que eu tive num final de semana recente, a gente tava jogando vários jogos, tanto que você tá um deles aqui hoje, e quando eu fui, falei, galera, vamos jogar lá um jogo rapidinho, Seven Wonders? E cara, como foi difícil da galera aceitar, tanto que a galera falou, ah não, vamos voltar naqueles outros jogos mais rápido. E isso é uma coisa que me enerva, pessoas que não têm saco pra jogos mais longos, e eu adoro jogos mais longos. Assim, ele é um pouco, eu não sei se eu não posso dizer, porque pra mim não foi, mas eu imagino que às vezes ele deva ser meio, até dependendo da pessoa, frustrante, porque assim, cara, sabe quando você não consegue encaixar? Você fala, mas como? O que que é sério? O que que é exatamente, sabe, a pessoa pode ter a sensação de que, pô, então é só o, sei lá, é a sorte de receber a carta que eu quero. Mas você não acha que, a partir do momento que os jogadores sabem o jogo, ele não se torna um filler? Pode ser, porque ele não é dos mais pesados. É. Cara, mas não adianta, Zabuza. Tipo, a partir do momento que você conhece e for assim, qualquer jogo extremamente pesado, ele se torna filler se você não considerar o fator tempo. Ah, entendi. Porque com o tempo de prática, é óbvio que o jogo se torna fácil, rápido, porque você decora tudo. Você se acostuma com a mecânica, ela se torna orgânica. Um outro jogo que eu trouxe aqui pra gente discutir se é ou não é, é o próprio clássico Carcassonne. Cara, Carcassonne é um jogo que a mecânica dele é muito simples e ele é muito rápido, mas as pessoas demoram muito pra conseguir conectar os pontos, pra saber, tipo, ah, agora é interessante fazer uma fazenda, agora certo. Não é. A fazenda sempre mata, né, cara? É. O jogo, ele é feito pra ser muito simples, mas ainda assim, pra você ter um desempenho relativamente bom no jogo, você demora mais do que uma partida. Entendi. Não, eu também concordo, porque eu tava pensando, cara, mecanicamente é um dominó, né? Tipo, entre aspas, assim. Você vai unindo pontas que se encaixam e por aí vai. Mas ele tem esse fator de você ter os papéis que você coloca no jogo, é o que normalmente o pessoal acaba se mananando. É um jogo mega simples, assim, eu concordo que é um jogo bem simples, mas como filler, eu acho que ele também não consegue encaixar, né? Por exemplo, assim, talvez um que encaixasse nesse mais ou menos é aquele, eu não vou lembrar o nome agora exatamente, mas eu acho que é aquele dos dragões que você vai encaixando. Acho que é, que você vai encaixando que você vai montando o caminho. Exatamente. Porque assim, ele é simples no sentido de, cara, você encaixa e anda com a sua peça até onde vai. Certo. E esse então, assim, é filler total. E aí vai, mas eu acho que ele ainda tem também uma complexidade de saber como colocar. É, o Carcassonne, eles estão nesse mesmo grupo. Tipo, eles têm uma mecânica extremamente fácil de se entender. Uhum. São partidas relativamente rápidas, mas a pessoa só vai realmente pegar o jeito da coisa lá pra segunda partida. Mas se você não levar em consideração que a pessoa só vai realmente dar aquela, jogar de forma realmente competitiva a partir da segunda rodada, eles poderiam sim ser considerados fillers. É, eu até ia colocar o Tsuru, mas como vocês trouxeram, perfeito, né? Ah, né? Pô, eu trago mais um pra jogar nesse bolo aí, rapidinho. Fala aí. Colonizador de Catan, né? Eu acho que ele a mecânica dele é extremamente simples. É, porque o resultado do dado você se vira, mas eu acho que mas ele vai fazer a mesma coisa que os outros dois, você só vai conseguir jogar bem depois de um tempo. É, mas o Catan, ele já, cara, as partidas duram de uma hora e meia, né? Então... Fácil, se não durar mais. Então, nesse caso, normalmente, o que a gente coloca como um filler, entre 30 e 45 minutos ali, um tempo ideal para um filler, que é, você vai intercalar entre aqueles jogos pesados que a gente falou, né? Por exemplo, vamos jogar lá um Zombicide, vamos já pular para um outro jogo mais pesado, normalmente o pessoal prefere colocar um filler rápido. A definição de filler implica que ele é normalmente jogado entre jogos, né? Sim. Eu ainda tô pra ver o dia da minha vida que vão ser jogados dois jogos pesados no mesmo dia. Porque normalmente você marca de jogar um jogo pesado, você joga ele até acabar o dia. Ou você joga duas, três partidas dele seguidas. Mas eu ainda não tive essa... Vou te dizer por que a gente é retardado. Ah, lógico que a gente é retardado, mas eu ainda não vi. Isso eu não tenho dúvidas e não precisa nem ser relativo a esse fato. Certo. Mas isso é fato, nós somos retardados. Sim. Só que eu não consegui ver até hoje um grupo que empolgasse de jogar dois, três tipos de jogos pesados diferentes. Não, eu levei sorte de fazer isso algumas vezes. Teve um dia que jogou Civilization, jogou Through the Ages e jogou outras coisas assim. E cara, a gente foi bem, mas foi uma cagada, assim, tipo, alinhamento de planeta. A vez que eu tive uma experiência mais ou menos assim, foi a vez que eu joguei o Eldritch Horror. Olha aí. Aí no meio eu joguei o King of Tokyo. Uhum. E depois eu joguei o X-Wing, que eu considero um jogo razoavelmente pesado por conta de time e tal. De tempo e de estratégia. Assim, eu saí de lá com dor de cabeça, assim, sério. Tipo, explodiu expandindo, porque era muita coisa. E é mesmo. É. E uma outra coisa que eu pensei, uma nova funcionalidade pros jogos filler que a gente não pensou, ele pode funcionar como descanso pra uma partida de Monopoly. É. Sei lá, você joga 3 horas de Monopoly, aí você joga um jogo filler e volta pra aquele time. Você joga 3 horas de Monopoly, taca fogo nele, aí você joga um filler. É, isso tem que fazer com o Monopoly, tá, gente? Então vamos lá, começando então a nossa série de indicações aqui no Jogatina BG. É uma série que vai se repetir aqui, a gente vai tentar trazer de mais fillers, de alguns jogos de umas temáticas específicas. E para essa primeira edição eu vou dar a palavra para Excel. Excel, então manda a primeira indicação aí. Cara, minha primeira indicação é um jogo que ele é filler, tá? Por definição ele é filler, ele é rápido. A mecânica dele é muito simples. Você vai ter um pouquinho de trabalho e talvez ele demore um pouco em virtude disso pra exercitar a sua imaginação, somente. Certo. Esse jogo é o Gloom. Ele depende um pouquinho de inglês, né? É, porque só tem inglês, mas você pode tentar traduzir manualmente ali, ué. Gloom é tipo Pokémon. É. A desvantagem dele é que hoje você só encontra em inglês ali, infelizmente, mas quem sabe daqui a uns tempos não aparece uma versão traduzida. Uhum. O Gloom é um jogo de cartas, é um card game pra 2 a 4 pessoas. A história dele é o seguinte: você vai controlar uma de 4 famílias, na verdade é 2 a 5 jogadores, desculpa. Você vai comandar uma de quatro famílias, o quinto jogador joga com espólios dessas famílias, tá? Cada família tem 5 personagens, você vai escolher 4 deles. A quinta família é formada com os rejeitados das outras famílias. O art design dele é totalmente estilo Tim Burton, tá? Cara, é muito estilo. E a temática dele não poderia ser diferente, tendo em vista como é mecânico. A mecânica funciona o seguinte: as cartas são transparentes e elas têm os desenhos. Os seus personagens, eles têm uma historinha básica ali embaixo deles e respectivas famílias e afins. E durante o jogo, você vai coletar cartas que são acontecimentos na vida desses personagens. Esses acontecimentos podem trazer pontos negativos para somar na carta ou pontos positivos. O seu objetivo enquanto jogador é deixar o seu personagem o mais infeliz possível e matar ele. Enquanto você deixa as famílias dos adversários felizes. A primeira vez que eu vi esse jogo, eu tive a sensação que era tipo o jogo da família Adams. A primeira sensação que passa. Cara, assim, é uma temática completamente fora do usual e ele é extremamente engraçado. A única dificuldade dele, você não tem dificuldade em entender como você fazer, porque a mecânica é simples. Você usa as cartas negativas nos seus personagens e as positivas nos outros. Certo. Eventualmente você vai comprar uma carta de morte explicando como morreu e você vai jogar no seu personagem quando você achar o momento adequado para matar ele. A única dificuldade mesmo é você criar a história pra acontecer aquelas coisas que estão na carta. Então você tem que usar a sua imaginação. Mas ainda assim não é tão difícil. E é muito... As partidas são muito rápidas. Elas vão demorar mais em conta de você ter que esperar aparecer uma carta de morte, mas é um jogo extremamente rápido e você não vai gastar mais de 1 hora jogando ele. É, talvez até uns 40 minutos ali no máximo. Uhum. E assim, e é detalhe, para o formato das cartas, né, eles são transparentes, então você vai sobrepondo elas, então elas vão se formando os combos ali, né, das pontuações negativas. É uma coisa bem interessante para você ver como que tá a pontuação nas cartas, você sobrepor uma a outra. Uhum. E até porque com essa mecânica, tipo, você tem a pontuação vem em forma de bolinhas que vão ficar na carta. Se o cara tem o menos 15 no topo da carta, você às vezes pode botar um mais 15 positivo, tampando exatamente aquele menos 15 e anulando o bônus. Então, isso é bem interessante, sabe? Foi uma ideia bem legal deles, pra você anular os pontos que o cara colocou. E é um jogo muito simples e muito divertido de jogar. O meu, atualmente, eu estou impossibilitado de jogar porque ele se encontra em Curitiba junto com o Zobzeta. Ele tá aqui na minha mão agora, eu tô mexendo nele aqui. Mas, cara, é um jogo que vale muito a pena. Não tive tanta... Não joguei tanto ele, infelizmente, desde que eu comprei. Mas todas as vezes que jogaram comigo, as pessoas gostaram demais do jogo. A pessoa não dá nada pelo jogo e de repente descobre que é aquela maravilha, né? Porque essa brincadeira, né, que ele fala assim de ser um Tim Burton-like, né? Deixa o jogo maravilhoso, cara, a temática. E eu acho que ele deve, de certa forma, fazer uma das funções de algum dos fillers. No mínimo, ele vai deixar o cara novo, o cara que tá entrando, curioso. Porque, peraí, uma carta transparente, uma arte... assim, bem diferente. Eu quero entender, sabe assim, ele ao menos quer tentar entender o que isso pode ser o suficiente pra pessoa se interessar e jogar a primeira partida. Sim. Não só isso, cara. E assim, a maior parte da diversão do jogo, ela tá concentrada enquanto você tá jogando, contando as histórias dos personagens e o que tá acontecendo. Ele tem uma pegada de... narrativa, do... né? Como que é? Fairytale, né? Não é Fairytale. É, Once Upon a Time. Isso. Que também pode ser considerado um filler. Certo. Fairytale, anime. É, não, tem um Fairytale também de cartas. Não, é Once Upon a Time. E assim, tem uma pegada exatamente disso, porque você tem que ficar criando a história. E a maior diversão do jogo está realmente em criar as histórias e não depois ver quem ganhou ou perdeu. Até porque você termina nem se apegando muito a isso, né? Você termina encarando isso só como um final da partida. Mas a diversão ali é absurda, cara. A minha indicação de jogo filler é um jogo que eu também descobri meio assim, sem querer, e por necessidade de tamanho de pessoas se tornou uma ótima escolha, que é o jogo chamado Masquerade. Masquerade, ali. Existe uma polêmica no mundo dos board games e card games de que o Masquerade compete com o Coup, né? Como, porque eles têm uma temática e uma mecânica próxima, mas bem diferente, mas eles têm uma brincadeira de, por exemplo, a carta... define uma carta temática de um cargo, uma posição, e ela define a habilidade que você vai ter. No caso do cubo, você recebe duas, tem uma questão de você poder perder a carta. No Masquerade, a mecânica é diferente. O primeiro ponto que eu acho que é, assim, que é total, explica como ele é um filler e como ele é um party game, é que ele é um jogo de 2 a 13 pessoas. Isso no básico dele. Então, assim, acho que eu não conheço nenhum outro jogo que dá pra 13 pessoas como lobisomem. Padrão. É, pode ser. Como padrão. E ele é basicamente o seguinte: cada jogador, a temática seria, né, a brincadeirinha por trás, seria um baile de máscaras, aonde todas as personalidades de um reino, aquelas personalidades mais clássicas de bispo, rei, rainha, todos eles estão de máscaras, então você não conseguiria diferenciar quem são. O que possibilitaria alguma pessoa tentar se passar por outra bem pessoa. Então, mesmo. É, o rei tentar se passar pelo bispo, por algum motivo, uma coisa assim. E aí a mecânica é o seguinte: cada um dos jogadores vai receber uma carta apenas que vai definir qual personalidade que ele vai ser. Cada carta tem uma habilidade específica que vai te possibilitar ou vai te viabilizar a comprar moedas. O jogo termina quando o primeiro jogador completar 13 moedas. Só que qual que é o grande catch do jogo? É que assim, você recebe a sua carta, você olha, você sabe quem você é. Se não me engano, agora não lembro se são os 2 ou os 3 primeiros jogadores, eles são obrigados a fazer uma das ações do jogo, que é trocar as cartas ou não. Que é o quê? Você vai falar, por exemplo, tá jogando, eu, Zabuzeta, Excel. Eu tenho a minha carta, eu falo, Zabuzeta, me dá a sua carta. Eu ponho elas embaixo da mesa e eu posso trocar elas ou não e devolvo elas fechadas. Então o Zabuzeta não vai saber se ele ainda é o que ele achava que ele era ou se, por exemplo, eu troquei. E os 2 ou 3 primeiros jogadores têm que fazer isso pra, obviamente, as cartas darem uma rodada na mesa. Depois disso, o primeiro jogador a ter todas as ações disponíveis pode fazer essa troca, ele pode olhar a sua carta e só olhar a sua carta, ou ele pode anunciar a ação do personagem. Seja o personagem que ele acredita que ele seja, ou o personagem que ele quer naquele momento fazer. Então, por exemplo, eu posso falar, olha, eu sou o rei, então o rei compra 3 moedas. Qual o problema? Se outro jogador... O problema é que quem compra as 3 moedas é o governador, né, cara? Ou é o duque? É o duque. Pode ser, eu não lembro exatamente. É o duque que pega 3. Ah, ok. No Masquerade... Eu acho que não, é o rei, a ideia era falar que era a rainha 2. A ideia era ser no cupo mesmo. Ok. E aí eu falo, bom, eu sou o rei, então eu vou comprar as 3 moedas. Ou a outra habilidade que a carta que eu falar tenha. E aí pode ser que o Zabuzeta fale, não, não, não. Na verdade, eu sou o rei. E aí, nesse momento, os 2 jogadores vão abrir as cartas e o jogador que tiver certo, ou seja, o jogador que for o rei, realiza a ação. Então, se o Zabuzeta era o rei, ele, na minha vez, realiza a ação do rei. E eu ainda tenho que pagar uma moeda pro tribunal. Se os 2 estiverem errados, os 2 pagam. E aí você fala, e agora? Aonde tá o rei? Entendeu? Então, em determinado momento, ele fica um jogo onde todo mundo tá tentando entender quem eu sou e quem é o outro cara e será que eu posso agora? Será que sou eu? Será que ele trocou? Será que ele não trocou? Será que eu gasto a minha vez só olhando a minha carta, sendo que o próximo cara pode simplesmente trocar ela e a minha ação foi embora? Então ele é muito divertido porque como os jogadores acabam interagindo na jogada do outro, então você fala, não, você não é, e aí os dois revelam, os dois discutem. Eu acho que ele é bem dinâmico, ele acaba sendo bem divertido com uma rodada, ou seja, uma vez cada um jogando consegue entender quais são as três ações e aí já começar a fazer elas. E ele é um jogo que, assim, a estratégia, por mais que ela exista, ela é muito baixa, porque na vez do outro jogador ele pode simplesmente trocar a carta e toda a sua estratégia foi buraco abaixo, entendeu? Entendi. Essa mecânica que você não saber que você é. É, exatamente. É a parte mais cabulosa, né? É, porque você, às vezes você blefa, às vezes sim, sei lá, você nunca nem pegou a carta do rei, mas você fala, cara, vambora. É tanta loucura que eu acho que eu vou falar que eu sou o rei. E assim, tipo, o cara que tá com o rei, ele às vezes não sabe que ele é o rei, ou ele tá com medo de falar, entendeu? Porque ele não quer perder a moeda dele, se ele fizer o call errado. Uhum. E aí, às vezes, você consegue, se você conseguir, né, blefar bem, ou conseguir, sei lá, trocar, aí você pode fazer, tem várias, né, algumas mini estratégias que é assim, eu vou fingir que troco a carta, aí eu vou chamar a carta dele, ele vai achar que tá com ele, e aí, além da votação, ele perde um ponto, sabe, umas coisas assim, mas às vezes pode não dar certo, porque pode o outro trocar. Então, assim, ele é muito caótico nesse ponto de você tentar descobrir quem é quem e aonde que foi parar a sua carta. Então, assim, eu acho ele bem divertido. E ele, pô, às vezes você tem um grupo muito grande, ele precisa de 8 pessoas, já é difícil achar muitos board games pra 8. Uhum. E o mínimo 9, dele? O mínimo 2. 2, ah, não, mas 2 fica... É, 2 é complicado, tanto que ele no manual ele tem até umas regrinhas específicas de, tipo, ele fala, olha, 2 não é o que a gente planejava, mas dá. Entendeu? Uhum. Se você for uma pessoa muito sozinha, só tiver um amigo, você pode jogar esse jogo também. É, mas a maioria dos jogos jogar em 2 é tão deprimente, né? E tem os de 1, né? Tipo, Zombicide sozinho. Nossa, cara, Zombicide sozinho deve ser muito deprimente. É, não, Zombicide... Eu já fiquei tentado muitas vezes a jogar ele sozinho, mas não deu. Falei, não vai rolar, eu não sou tão deprimente assim, cara. Tem jogos até vai, assim, mas não... Eu vou indicar um jogo que eu sou conhecido pelo Cylon, por esse jogo e por outros, além de Battlestar Galactica, que eu vou falar do The Resistance, que é o jogo que eu namorei durante muito tempo, o Excel acompanhou essa jornada. Aí assim que ele comprou, a Galápagos lançou aqui no Brasil. É. Toma! Não, mas eu vou dizer uma coisa, cara, vale a pena porque a minha caixinha é mais bonita que a da Galápagos. Oh. Eu acho a da Galápagos bem feia, cara. Você sabe que você tá se enganando, né? Eu sei, mas deixa eu ir em paz. Bom, o The Resistance é um jogo que normalmente é um jogo de 5 a 10 jogadores, que vai envolver muita mecânica de blefe e de dedução, né? São times contra times, o time de espiões infiltrados na resistência, onde tem como objetivo burlar as missões, né? Fazer as missões da resistência contra aquele império, né? Digamos império, as grandes corporações que estão controlando o cenário atual para que não ocorra nada contra eles. Olha só. Mas assim, eu acho que é legal de falar de The Resistance, que é um jogo que muita gente já conhece, é porque ele é um jogo rápido, ele é fácil de explicar, mas o que eu gosto dele é que ele mostra a verdadeira face da pessoa no jogo, sabe? Cara. É. Porque assim, ó, eu tive uma oportunidade de jogar com o Cabeça em São Paulo, quando eu tava com a Jéssica lá. Foi joguei... uma das partes... Sério, eu preciso falar agora. Que eu tive a honra de ser um espião junto com o Zabuzeta, e foi uma das melhores experiências do ponto de vista de, assim, de técnicas de traição e de incriminação de pessoas. Algo, assim, genial. Algo que eu acho que eu nunca mais vou conseguir ver algo desse tipo. É legal, assim, porque o time da resistência tem como objetivo fazer com que todas as missões dê sucesso, e são as pessoas que são infiltradas no jogo que são os espiões. Dependendo do número de jogadores, tem mais espiões ou menos espiões, certo? A mecânica mais legal de todas é porque quando se distribui os papéis que cada um é, se é a resistência ou não, há um momento no jogo que todo mundo fecha o olho e depois alguém na mesa fala, ó, apenas espiões façam contato visual. Depois fecha o olho e todo mundo abre o olho a partir do momento começando as missões. E cara, a partir disso já começa a porradaria a partir daí. Ele começa a porradaria de questão de discussões entre as pessoas e acusações, porque quando vai começar as missões lá, sempre vai ter um jogador que é o líder da missão, ele seleciona o número das pessoas que vão participar da missão, de acordo com a missão atual, e rola a votação se vai ou não as pessoas para essa missão. Se a maioria votou ok, vai pra missão, se não, ao contrário, não vai. Daí vai pra uma próxima pessoa. E, cara, é muito da hora. Normalmente, a resistência ou os peões tem como objetivo, pelo menos, vencer no mínimo 3 missões, certo? Uhum. E quando você tá na resistência e participa de uma missão onde tem um espião infiltrado e ocorre uma falha na missão e a missão não conclui, cara, dada na cara, sabe? É você que tá traindo, não é você. E todo mundo tá fora, assim, não participa da missão, fica, cara, eu não sei se é você, não sei se é você. Essa parte da interação social que envolve nesse jogo, eu acho que pra mim é a melhor coisa. Eu não sei, o Excel não teve oportunidade de jogar o Resistance, né, Excel? Cara, o Resistance eu joguei com você, só que eu particularmente prefiro o Coup, porque o Coup ele te dá mais opção de fazer e o Resistance, tipo, eu achei legal, é bacana, uhum. Só que eu achei que faltou algo mais, sabe? Então, eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma teoria, não é uma estratégia. Estratégia tem eu no Resistance. É, os Albuzetes, ele gosta de queimar outras pessoas. Pessoas inocentes. Eu sou o campeão de fazer scan. Ele adora queimar outros caras. Não, cara, eu vou falar uma coisa. A Jéssica falou que nunca mais vai jogar jogo de traição comigo. Com mecânica de betrayal, porque betrayal. Não... Não rola, cara. A minha teoria é que, assim, o Resistance, ele pode ou não funcionar dependendo muito da forma como os jogadores vão se entregar pra aquele jogo. Certo. Se os jogadores não se engajarem minimamente e, assim, não entrar nessa paranoia e nessa maluquice, o jogo, infelizmente, ele não vai funcionar da maneira como ele tem que funcionar. Ele vai se tornar um jogo burocrático e chato, onde você distribui, todo mundo aprova, tem cartinha, não tem cartinha. Porque, assim, a grande graça é na hora que chega na mão do cara, o cara fica, ele fica paranoico porque ele não começa a acreditar mais em ninguém e ele não sabe o que ele tem que fazer. As pessoas, não, mas dá pra mim que eu sou do bem, não, me ajuda, não, mas você foi naquela, não, mas você perdeu aquela junto. Então, se a galera não entrar nessa paranoia e não entrar nessa temática, o jogo ele não vai pra frente. Se todo mundo ficar quieto, sem falar nada e só distribuir as cartas, o jogo morre, assim. Uhum. Ele vai fluir, ou seja, ele vai chegar num fim, mas independente se você da resistência ou dos espiões ganhar, ele não vai ter a graça, porque a graça tá nisso, entendeu? Se não tiver isso aí, vai comprometer o jogo. Diferente do Coup, acho que o Coup, eu tive dificuldade com o Coup na primeira vez que eu joguei, o Excel tava lá, cara, porque eu não tava pegando tanta mecânica, eu tava esperando uma coisa mais, Resistance, e demorou pra encaixar, sabe? Depois, agora, eu gosto bastante do Coup e acho uns jogos bem legais, mas eu ainda prefiro o The Resistance, acho como um bom filler, mas é um filler que talvez você perca algumas amizades, e talvez aquela jogatina que você tava planejando depois não vai acontecer, sabe? Porque pode acontecer facilmente isso. Quando a gente tava jogando, teve uma hora que eu acho que foi o Eric, um abraço pro Eric, que falou, cara, não dá mais. Vamos parar, que assim, a gente tava cansado emocionalmente, sabe? Assim, psicologicamente e emocionalmente cansados, porque é um trabalho de você acreditar nas pessoas e elas te decepcionarem e você tentar ler as pessoas. Tipo a vida real, né? Tipo a vida real. É tão vida real que é difícil, entendeu? E eu acho que se ele não tiver isso, ele realmente não funciona. Mas eu também acho que ele fica um pouco maçante pra pessoa que sempre pega só um tipo de papel. Ah, isso com certeza. Que é sempre o vilão. Não, se não varia muito, ele se torna muito cansativo. Mas eu acho assim que é um jogo pra você jogar, na minha opinião, assim, Zabuzeta, eu acho que é um jogo pra você jogar cada 2 meses, assim. Pelo que eu joguei, as mecânicas adicionais de, sei lá, Inquisidor e não sei o que, e todas essas outras, né, mecânicas que colocam você mesmo jogando dos mesmos lados em papéis diferentes, eu acho que elas dão um pouco de rotação nesse sentido. Eu não lembro agora, eu não vou lembrar agora se é o Inquisidor. Eu sei que você joga e aí tem o Inquisidor e o Assassino, alguma coisa assim. O lado da Resistência sabe quem são os dois espiões, mas ele não pode se deixar descobrir, porque ao final os espiões, além deles conseguirem, se eles conseguirem a vitória, eles ainda têm que descobrir quem era o Inquisidor do outro lado, sabe? Uhum. Então, melhor, se os espiões perderem, eles têm a chance de virar o jogo falando quem era o Inquisidor do outro lado, ou esse papel que eu não sei exatamente o nome. Então, assim, muitas vezes você fala, porque se você joga... Porque o jogo ele tem um pequeno desbalanceamento quando se fala do número de jogadores. Se você joga par ou ímpar, ele fica mais fácil pra um lado ou pro outro. Então, ele tentando dar uma equilibrada e tentando aumentar o número de reviravoltas do jogo, ele colocou essas outras mecânicas. Acho que o da Galápagos já vem com uma dessas expansões, mas eu acho que elas dão uma pequena variada nesse ponto pra não ficar sempre, por exemplo, se o cara jogar 3 partidas seguidas de espião, ele meio que tá ok, de novo, ele cansa, entendeu? Bom, vamos sair da treta e vamos para uma próxima indicação aqui. Mas vamos alguma coisa mais maluca, mais abstrata. Abstrata não, mais pirada, né, cara? Que é o jogo do Excel. Cara, eu vou falar sobre Epic Spell Wars of Battle Wizards Battle at Mount Coolsfire. Meu Deus. Cara, que nome é esse, né, cara? É, esse jogo, cara, ele é um jogo extremamente divertido. A mecânica dele é muito simples e não tem como você não gostar. Como funciona? O Epic Spell Wars, você vai ser um mago e o seu objetivo é reduzir os pontos de vida dos magos adversários e ser o último sobrevivente. Beleza. Como que você vai fazer isso? De maneira simples. Você vai ter algumas cartas na mão, todo turno você vai comprar algumas outras cartas e o seu objetivo é montar uma mágica. As cartas vão ser divididas entre três tipos, que é Source, Quality e Delivery, ou seja, a fonte, a qualidade e a entrega. Você vai juntar as três cartas para formar uma magia. Toda vez que você for baixar uma magia, você pode baixar com uma carta só, com duas ou com as três. Isso vai influenciar na ordem de jogo e o tanto de coisa que você vai poder fazer, né? E basicamente é isso. Você monta o seu feitiço e reza pelo melhor para você atacar os seus oponentes. E assim, uma das regras não oficiais que a gente faz é o seguinte, que se você não ler o nome da magia, ela não funciona. E, cara, dá uns nomes muito bizarros, sabe? Ele é muito engraçado em virtude disso. É porque, cara, quando forma magia na mesa, é muito engraçado, porque as cartas, elas ficam desenhadinhas certinho, né? Sim, porque elas encaixam umas nas outras, sabe? São três tipos e os desenhos são diferentes, mas eles são feitos pra que sempre as três possam se encaixar e formar um único desenho. E a arte, ela é muito boa, cara. A arte do jogo como um todo, sabe? Ela sabe o que ela lembra a arte? Lembra a arte de desenhos como Hora da Aventura, sabe? Tem uma arte meio assim. Tem um melhor, cara. Ela lembra Mr. Pickles. Caraca, verdade. Verdade. Se você não conhece Mr. Pickles, vai no YouTube e procura Mr. Pickles. Caraca, Mr. Pickles. É um desenho maravilhoso. Você conhece Mr. Pickles, cabeça? Eu acho que não. Deixa eu procurar aqui no Google. Eu quero a minha reação dele. Mr. Pickles. Vamos procurar aqui. Meu Deus! Cara, que Mr. Pickles é muito, muito foda, cara. Vale a pena. Eu recomendo pra vocês, vai estar linkado abaixo, tá? Excel, sinopse de Mr. Pickles pra galera incentivar elas a assistirem. Gente, Mr. Pickles é um cachorro que ele é muito inteligente, ele sempre tenta ajudar o seu dono time. E é basicamente isso que vocês precisam saber pra começar a assistir. Cara, é só isso. Meu Deus. Eu realmente não sei o que pensar. É. Cabeça, agora sim, vamos lá para a sua indicação. O jogo que eu mudei de última hora e eu decidi que eu vou falar agora, ele se chama Kragmorta, que ele é um jogo de 2007, que ele, a última vez que eu procurei, ele já tava até meio esgotado, ele não assim, ele tava meio fora de catálogo novo, você conseguiria achar ele usado. Pra quem já jogou ou pra quem conhece o Sim Mestre das Trevas, você vai reconhecer os personagens ali. O Rigor Mortis, que é o grande boss, tudo, mas ele tem uma mecânica totalmente diferente da mecânica narrativa do Sim Mestre das Trevas. Basicamente, a mecânica, a historinha desse jogo é: os jogadores vão interpretar ou vão jogar como os minions do Rigor Mortis e eles têm que encontrar ou juntar pedaços de uma relíquia. Pra isso, você tem um tabuleiro com casas e você tem que abrir algumas runas pra tentar dessas runas retirar as relíquias que você precisa. Ocorre que essas runas, elas podem conter tanto coisas boas como pode conter coisas ruins. E as coisas ruins, elas não são apenas elementos, sei lá, negativos pro seu personagem ou porque você perde pontos. Não. Eles são elementos de punições na vida real. Inclusive, se você olhar no Board Game Geek, ele fala assim, cara, cuidado. Esse jogo, ele te propicia punições físicas e que podem ser, que podem te machucar ou causar lesões. Porque, basicamente, é assim, cada vez que você pega uma carta de maldição, você tem que cumprir o que aquela carta diz. E as maldições são desde você ter que jogar de agora em diante com, por exemplo, a sua testa na mesa. Ou... você tem que jogar com o cotovelo grudado na lateral do seu corpo. Esse jogo está parecendo cada vez mais interessante. Prossiga. Caralho, ou, por exemplo, toda vez que alguém disser alguma palavra específica, você tem que dar um tapa em você mesmo. E assim, e ele vai, e assim, a graça do jogo não é você, obviamente, você conseguir... Você ferrar o amiguinho. É, você ferrar, não. E tem algumas mecânicas de você passar a maldição pro outro cara, de você se livrar da maldição. Mas assim, cara, ele é divertidíssimo, porque ele tem as coisas mais bizarras. E assim, e as maldições, elas são cumulativas. Então, por exemplo, você tem que ficar com os cotovelos grudados na lateral, você tem que, sei lá, ficar com uma perna em cima da cadeira que você tá jogando, e, sei lá, ficar batendo palma sem parar, uma coisa assim, sabe? Tipo, ele vai somando essas paradas, e você tem que ir cumprindo, sabe? Ou então, por exemplo, toda vez que alguém disser alguma palavra no seu turno, você tem que repetir uma frase à escolha desse jogador, sabe? E a vez que a gente jogou, por exemplo, essa maldição, no caso, caiu pro Mug, e ele tinha que toda vez falar que o One Piece era uma merda. Nossa, era... ele ainda. Exatamente. Nossa. Então, assim, ele é um jogo que ele é insano, assim, nesse ponto, e inclusive faz sentido ele falar, cara, cuidado, porque isso pode causar, dependendo aí do quão limitada é a pessoa, do ponto de vista físico, ela pode se machucar, uhum. Em alguns casos. Eu tive a sorte que eu não peguei, quando eu joguei, eu não peguei nenhuma maldição. Então eu só ri e só me diverti muito. Caraca, com as outras pessoas. Então você gostou do jogo, né? Não, muito, muito. Porque, obviamente, eu não me fudi. Entendeu? E assim, ele é total, total party game. Total jogo que você não... A sua preocupação é, cara, eu vou só me divertir, dar risada, enquanto as outras pessoas se ferram. Ele é curto também, ele não é nada assim. Ele não é complexo, as mecânicas de andar. Ele tem algumas regrinhas de, não pode ocupar determinados espaços, ou você tem que ter algumas ações específicas, mas assim, super simples, a parada é... O foco é zoar os outros. Pronto. Zoar os outros. E o jogo tem uma mecânica assim, você, por mais que você... Bom, eu vou jogar seguro pra não pegar, não tem como. Porque pra você avançar, você tem que se arriscar, entendeu? Então, cara, é assim, é um jogo divertidíssimo. Ele é bobo, divertido. E se você gosta dessa coisa de pagar mico, claro, seu grupo tem que estar aberto, né? Tem que ser pessoas que... Porque assim, tem gente que não gosta, por exemplo. Gente, não vai jogar isso em shopping. Não. Seja essa pessoa. Assim, tem gente que não vai querer, por exemplo, sei lá, ficar jogando com a cabeça na mesa, sabe? Tipo, o cara quebra o jogo pro cara. Entendeu? Tem que estar bem receptivo ali pra isso. E não espere um jogo balanceado, onde a sua estratégia vai funcionar. O que você tá me dizendo, então, é que esse jogo é um ótimo jogo pra você filtrar a sua mesa de jogos. Talvez. Provavelmente, dependendo da somatória de cartas, aquela pessoa nunca mais volte. Sabe? Isso tá tornando o jogo cada vez mais interessante. Cada vez mais interessante. Então, se alguém aí tiver a oportunidade de jogar em alguma casa de jogos ou procurar, eu acho que se por algum motivo, se assim como o Excel, você ficou interessado por esse lado sádico do jogo, é uma recomendação interessante. Ride 'em, cowboy! Bom, e a última recomendação desse podcast eu trouxe aqui pra falar do Bang Dice Game. Oh. Ele sim que é uma versão... Cara, primeiro que o Bang tradicional de cartas, ele é muito bom, mas ele tem aquele lance do Play Elimination, né? Que elimina os outros jogadores, que sim. Deixa às vezes a pessoa esperando lá meia hora, 40 minutos. Cara, e o Dice Game, ele tira tudo isso porque as partidas duram entre 10 a 15 minutos, no máximo. É bem simples, porque as semelhanças que ele tem com o outro Bang é porque ele tem os papéis lá, que o xerife tem como objetivo matar os fora da lei, os fora da lei tem como objetivo matar o xerife, o vice tem como proteger o xerife e o renegado tem que ser o cara fodão no final pra duelar com o xerife. Só que o que ele alterna na questão das mecânicas, ele substitui todas as cartas de evento e de equipamentos por dados. Então você rola um dado, ele tem uma mecânica muito parecida com o King of Tokyo, que você rola uma vez o dado, você pode rerolar mais duas vezes e escolher os seus dados a partir daí. Cara, ele deixa o jogo rápido, tanto que da última vez que a gente foi jogar, a gente tava em 8 pessoas, a gente jogou muito, muito fácil. Na versão básica de caixa de carta, é 7 pessoas. Na versão do Dice, é 8 pessoas, acrescenta mais um renegado. Então são 2 renegados no jogo. Pra quem conhece o jogo, né, o de carta, tem as cartas de índio, tem a carta de bang e tal. Então são 6 fases distintas nos dados, de 5 dados que você tem ali. As fases são cerveja pra curar a vida, certo? Quando você leva dano, você pode curar ali o máximo que você tem. O bang 1 e 2, que você pode atingir seu vizinho de 1 a 2. De distância, não pode somar eles. Tem as dinamites, então você tem que ter as dinamites, quando ela aparece no jogo, elas não podem ser reroladas, exceto se você tem um personagem que faça isso. E quando aparece três, você vai tomar um de dano e vai passar o turno. Tem a Gatling, que você tem que formar o trio pra você atirar na galera. E tem a mecânica que eu acho mais legal de todas, que é quando você tira no dado a face de flecha, que toda vez que você tira, mesmo você vai rerolar, cada vez que você aparece na rolagem ali, uma flecha, você vai adquirindo uma das 9 flechas que tem no centro do jogo, e quando alguém pega a última flecha, todo mundo que tem flecha volta as flechas pro centro do jogo e leva a mesma quantidade de dano igual o número de flechas que você pegou. Então, facilmente você pega flecha nesse jogo. Então, às vezes o jogo é tão rápido por conta dessa mecânica de levar flecha dos índios, de você se fuder com a dinamite, levar tiro na galera, entendeu? Não tem essa coisa de mancato, né, de você dar miss. Tem tiro, você leva normalmente, entendeu? Então toda essa burocracia que o jogo de carta tem. E por conta de ser muito rápido, cara, você vai querer jogar pelo menos umas 4, 5 partidas seguidas. A gente jogou facilmente 4, 5 partidas seguidas, assim, e deu no máximo uma hora, sabe? Uhum. É tão rápido, cara, é tão rápido. E pra quem curte aí temática de The Walking Dead, tem a versão DICE The Walking Dead também. Oh, bacana. Uma coisa que você falou interessante, que um dos meus maiores problemas com o jogo, a versão original, era realmente a eliminação de jogador, que é chato. Chato, entendeu? Eu entendo que muitos jogos têm essa mecânica. Era divertido. Era chato se você era um jogador que era eliminado na primeira rodada sem ter jogado. Ah, sim. Isso acontecia sempre, né? É que assim, eu vou ser sincero, eu tenho um problema que eu sou um anfitrião normalmente. Então, sim. Assim, anfitrião no sentido de, pra mim, tão importante quanto eu me divertir é que todo mundo se divirta. Então tamo eu junto. Tenho um pouco essa missão, essa difícil missão. Então, assim, por mais que eu seja, vamos dizer assim, eu sou um bom jogador em determinado jogo. Então, eu sei lá, eu consigo me manter. Por mais que eu não ganhe, eu não vou ser eliminado nas primeiras rodadas. Mas se tem um cara que eventualmente seja eliminado, eu me sinto mal. Porque o que eu queria era que todo mundo se divertisse, entendeu? Uhum. Então, eu fico triste quando, infelizmente, ok, eu já coloquei jogos assim na mesa e eu faço de tudo pra que, pelo menos, assim, sei lá, vamos ter um jogador fraco, um jogador que ele tá indo mal. Eu quero que, pelo menos, ele avance no jogo e seja eliminado mais pra frente do que não na primeira ou segunda rodada. Porque esse cara, obviamente, ele não vai se divertir. Muito provavelmente, ele não vai querer jogar esse jogo de novo. E muitas vezes pode ser até que ele não queira voltar a jogar board game, dependendo da forma como for a situação, entendeu? Então eu tenho, às vezes, um pouco dessa preocupação de maquiar e tentar fazer com que o cara se sinta bem jogando, assim. Eu entendo sua preocupação, até pra tentar não excluir todo mundo. O Bang, ainda assim, eu sempre achei divertido. É óbvio que pra pessoa que sai logo de cara é um saco, porque sim, ele tem que ficar esperando a partida inteira. Ah, não, mas ele é divertido, sim. Esse problema que o Cabeça colocou, eu acho que some facilmente o Bang Dice. Tanto porque é muito difícil um jogador ser eliminado antes de, pelo menos, jogar uma vez, sabe? Então ele tem uma noção de pode rolar uns dados ali, talvez só se a mesa for muito cuzona e matar o cara, mas eu acho bem difícil. Esse é, por exemplo, um problema de um outro jogo que eu acho ele, conceitualmente, foi uma das coisas mais geniais que eu já vi, mas que sofre desse problema, que eu inclusive joguei com o Zabuzeta, que é o Cash and Guns. Uhum. Né? Que pra mim é um jogo, assim, parabéns pro cara que teve a ideia de colocar uma arma de espuma. EVA. Parabéns, assim, parabéns, porque isso é genial. Entendeu? Esse é um outro joguinho pra gente ficar mais pra frente, que, cara, que é muito bom. Como... Muito bom, mas ele tem um pouco desse problema, que dependendo de como a sua mesa avança, pode ser que o cara se ferre muito rápido. Sim. Claro, mas, que o cara tem mecânicas... Mas é um jogo pra você estimular sua ganância, não, né? Exatamente. Quer ser ganancioso, pode se fuder. Exatamente. Fala isso, ó, não seja ganancioso no jogo. Mas, assim, o Bang, eu acho, o Bang Dice, no caso, eu acho, assim, ele é muito pressure luck, né? De você rolar o dado e você arriscar mesmo. Você fala assim, não vai sair aquela terceira dinamite, eu não vou me fuder. Aí sai 4 dinamites de uma vez só. Novamente, aquele fenômeno que eu falei, relaxa, cara, não vai sair a carta de ativação. É, mas é bem isso mesmo. Cara, eu fortemente recomendo, eu até fiz um vídeo explicando um pouco das diferenças com o card game, né? E mostrando por que ele, além disso, ele tem uma arte, cara, eu achei a arte dele bem mais bonita que a versão normal. Ele tem umas coisas assim, uns elementos, os dados são maravilhosos, cara. O dado é o tamanho do dado do King of Tokyo, sabe? Sim, que é um dado gostoso de jogar. É aquele dado assim que dá orgulho, sabe? Você tem que falar assim que você tem dado em casa, sabe? É, exato. É o Búzios. Não, pera. Gente, então é isso. A gente fica por aqui em mais uma edição do Jogatina BG Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma dessas edições. Aproveite nos comentários pra dizer pra gente quais são os fillers que você recomenda aí pra gente, pros outros jogadores que vão ler nos comentários aqui. Alguma menção honrosa ou você quer deixar pra próxima aí, cabeça? Eu vou deixar pra próxima. Vamos segurar e vamos ver o que a galera nos comentários traz também. Exato. É, alguma objeção? Objection? Não, nenhuma objection. Muito pelo contrário. Digam pra nós quais jogos vocês gostam que sejam fillers, quais jogos vocês querem nos ver falando sobre, qual tipo de jogo vocês querem nos ver falando sobre, indicações e afins. E o que vocês estão gostando, o que não estão gostando, o que querem que mude. Comentem aí, galera. Mandem pra gente seu feedback. Aliás, a gente sempre esquece, mas é uma coisa que eu fico sempre pensando quando eu tô fora, assim, ou quando já editei, já tá escutando o podcast, eu fico, será que tem gente que não conhece o hobby, vai escutar a gente e fica meio perdido? Então, se você se sente um pouco perdido, você pode pedir pra gente explicar um pouco mais de mecânica, falar um pouco mais de categoria, né? Pra gente não deixar ninguém excluso. A gente quer, quanto mais jogadores gastando com board game ou jogando com a gente, tá ótimo, sabe? É isso que a gente busca. É a história da droga, certo, entendeu? A gente quer mais viciados nessa droga. Sim. A gente já tá estragado e a gente não quer ir pro buraco sozinho. Queremos levar todos conosco. Bom, então, gente, a gente fica por aqui. E nos vemos no próximo turno. Yay! Yay! Oh, I see you ready!